sofri desilusão. Quase que sofri desilusão. Tristeza, tristeza foi assim. Se aproveitando pra tentar se aproximar. Ai de mim. Se não fosse o pandeiro e o dançar e o tamborim pra ajudar a marcar. E o tamborim pra ajudar a marcar. Logo eu com meu sorriso aberto e o paraíso perto. A vida é melhorar amando desse tipo que balança mas não cai. De qualquer jeito vai ficar bem mais legal pra nivelar a vida em alto astral. Pra nivelar a vida em alto astral. Pra nivelar a vida em alto astral. Samba aqui, samba ali, samba lá. Quase que sofri de...